após como pode do após barreiras. O controle 1.0.8 aciona 5.1.5.5, tribo 5.4.4. Cotejamento correto, pátio é o 3, chama pronto, trip 5447. Aqui o parágrafo, trip. Papá, papá, papá, Romeu Lima, mantém-se em condições visuais na escuta do controle, 500 pés. Visuais na escuta permanente, papá Romeu Lima, vai reportar 20 milhas fora. Salvador, Fortaleza, só um minuto para cópia, o nível 370. Colônia 00, desça para 2 mil pés, no 009, autorizado final do procedimento LS, é pode estabilizado. Passaredo 2230, desça para 3 mil pés, ajuste 1009, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 1.60, limitado pelo localizador, reduz a velocidade para 1.909. Sim, reduzindo 1.090 para o 1.60, 1.009, descendo para 3 mil. Manigresso para Interlagos, do Índia Júlio. Índia Juliet, reporte rotatória visual com campo. Passará. Pode falar o limite dessa prova, Passaredo? Passaredo 2230, limitado pelo localizador. Limitado pelo localizador, Passaredo. Gol no 600, chame final Salvador na frequência 119.8. Feito, gol no 600. Azul 4089, decolado azul no 5, chame controle 20.8. 120.8, muito obrigado, boa tarde. Up Zulu 19, decolagem 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti. O controle opera 1208 e 5160 no transponder. Conforme 370, Up Zulu 19, decola direita, curva à esquerda, Momo Froti. 5160 será o código transponder, 208 controle. Correto, confirmando o portão? 03. Chama pronto, tá 3-2 no mesmo. Salvador Web 67 da zona, posição 4, acionamento pushback. Sente a guarda para o push web. Guarda. Oxana M1140, Maceió, o nível é o 250, upper risk 58. Decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda. Perfil da Puca, transição Aru. Controle 1208, aciona 5162, Oxana M1140. Oxana M1140, autorizado para Maceió, nível 250. É, decolando da pista 10, saída Puca, transição Aracaju, Aru. É, 120, decimal 8, controle de saída, 5162 no transporte. Cotejamento correto, qual o portão? Estamos no portão 03, senhor. Está pronto para o push? Afirmativo. Gente, aguarda para o push, 6140. Aguardando. O Sierra Golf Fox vai aguardar o ingresso da aeronave da Gol no portão 05, após ser autorizado para seguir via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 009, bom voo. Salvador, boa tarde, 3283, livrou. Então, 3283, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi aí, Juliette. Via Alfa, reporta para Juliette, 3283. Vitor, Índia Juliette, agora sim, informação veio certa, o ajuste 1009, o vento no 00 graus 24 nós, reporte na vertical da RMA. Bateu. Tá ciente, livre a proa, passará às 3h30 próximo animal, Índia Júlia. 009, mantenha o perfil de chegada. Então, 3283, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3283. O gol no 806 na escuta? Boa noite, 06, prossiga. Após após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, iniciando meia dúzia e chama táxi. Pode estar autorizado, boa noite, segmento. Papá, papá, terra, Golf Foxtrot. Aline, decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Juliette, confirma para estacionamento. Vai para a ADA aí. No transponder 0153. Agora está com 3 milhas e meia, o Índia Júlia da 1-7. Vitor Índia Júlia, livre pouso na 1-7, o vento 080 graus, 239. Ciente do vento livre na 1-7, Índia Júlia. Colagem na 1-7, curva direita, litoral sul, acena 3.01-1-5, controle APR em 1-20-8. Vitor e Juliette, obrigado pela informação. Treinamento de decolagem em Torre, 1 na noite, 3195, o Mike e Juliette Romero. Juliette Romero, aposta para táxi. Salvador, boa tarde, gol no 600, estabilizado, gol no 600, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste 1-0-0-9. Afirmativo, aguardo autorização para pouso, gol no 600. Papá, papá, Sierra, Golf Foxtrot, decolado aos 2-1, chame e controle no 2-0-2-9-8. 2-0-8, Sierra, Golf Foxtrot. Pode ser autorizado, chame táxi, o trip 5447. 5447. Ao 350, Sierra Golf Fox. Cazulu, o destino é Salvador? Sete, eu vou pousar aqui em Kianga. Hotel Oscar Azul, aguarde cópia. Então tá livre, reporta táxi, 1754. Autorizado, reporta táxi, 1-0-0 graus, 209, o gol no 600. Matei, autorização somente aérea, vamos dar aquela aeronave até o passo 4. Gente, aguarde para iniciar o táxi, o Oscar Golf Taxi. Estou repassando do 2230. 2230, chamou a torre, confirma? Confirmo, estabilizado. Com a aproximação, segundo para pouso, ajuste 1009, reporte baixado e travado. Vai reportar, baixado e travado, passa aí. Charlie de Tango, ajuste 1009, reporte no ponto de espera da papá. Índia Tango, o ajuste 1-0-0-9, reporte a fonte da papá. Entre o Charlie Índia Tango. Alô, Salvador, tá 3193-901 para o pushback de treinamento. O Zenano vai aguardar o 3193. Aguardando, 3193. Informa que é o número 2 no setor, 3193. Entre, aguardando. Ô, solta uma prisão com 672-1. 251, alterna 3325, azul 4089. Já do cruzamento da 1-7, Quebec, Mike na Lima chamará o solo em 1-2-1 decimal 9. Marinha 5053, prossiga. Gente, frequência livre para coordenação. 009, reporte ponto de espera, atenção da base. 1009, é o Mike direto ao meu. O voo no 600 no solo 24, chame só linha no 21 decimal 9. 219, obrigado. O passageiro está baixando travado. Haveria possibilidade de pouso na 17, senhorita? Afirmo. O senhor vai cancelar o plano no instante momento? Afirmo, dá presente e já vou numa base. 5447 táxi inicialmente até a saída do pote 3. Aguarde para ingresso no pote 1, no trip 5447. Táxi autorizado até a saída do pote 3, aguardando ingresso no pote 1, no trip 5447. Boa noite, 06 para o táxi, com 195 a bordo, autonomia 2 horas, alterna a Salvador. 070. Bono 754 para táxi, com autonomia de 4 horas e 20, alterna a Fortaleza com 83 a bordo. Sente gol, 1754, mantém posição, aguardando para o início do táxi. Mantenha a posição na sua escuta, 1754. Salvador, gol 1600. Boa tarde. Boa tarde, mantenha a posição antes da Juliette, gol 1600. Mantenha a posição antes da Juliette, gol 1600. Ali, Índia Tango, mantém a posição na Lima, aguardando para táxi. De base para final da 17, baixar travado, passageiro. Passageiro 2230, tráfego avistado. Cheque trem, pouso na 17, o vento 1900 graus, 15 nós. Autorizado pouso na 17, 2230. Em 1-1-8-9-5, o ajuste no 009. O Xané 6140. 6140, ponto 39, trip 5447, vai prosseguir, seguindo o Airbus da Avianca como número 2 até a ponto de espera. Quando pronto, no, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 009. 1009, segue o Airbus da Avianca até o ponto de espera. Pronto, 1-1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Quatro, quatro. Tá fora do solo, prosseguindo para o setor norte da torre, sem definir o outro novo. Trip 5240, chegada a Mare, desça para nível de voo 080, ajuste no 009. 080, 1009, ajuste 3540. Segue comando número 3, segue o trip, ponte 0 na noite de 5, ajuste no 009, boa noite, 09. Tráfego Salvador, muito boa tarde, Delta 3805, temos informação, OCA. 3805, é o número 2 para a cópia, aguarde, eu acho que confere. Hoje, tchau. Chamará o solo 121.9 para autorização para ingressar no pátio principal. Gol 1600. Mantenha a posição antes da Juliette, gol 1600. Bom dia, parceiro 2230. Bom dia. Bom dia, mantenha a posição, parceiro 2230. Mantenha 2230. O gol 1754 vai prosseguir como número 4 para o ponto de espera, via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, vai chamar a torre em 1-1-8-9-5, com ajuste 1-0-0-9. A sequência número 4, taxi via pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0-8-9-5, ajustado 1009, gol 1754. Gol no 328, desça para nível de voo 050. Decolado 228, chame controle 20.8. 120.80, controle ou não? Cinco, quatro, quatro, sete, dois. Na sua escuta. A linha mantém cabeceira no zero? A linha mantém no zero, 4, tá certo. A gente foi no 422 também. Charlie Bravo Delta, Frequency Link. free frequency. Da 1-0 com destino ao pátio 6, sem sobrevoo na Germarson Taxiano, na Alfa e no pátio principal. Gente, voo, prosseguindo. Da porta de solo controlado até o Oscar Azul. Porta lá. Siga. O Xané 6140 decolado aos 29, Xané controle 120.8. 120.8, Xané 6140, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. O Xanera 6140, passando 1600 na Puca. De horas, 2 milhas. É o papá Mike Juliette Romeu. Ok, então visual com a aeronave, está na posição 1 hora dela. Uma hora. Vou cruzar a direita do amigo. Está mantendo 500 pés. Mantenha a posição, mantenha o setor 500 pés em condições visuais. Ok, levantei o eco na chave. Alô, Julião. Alô, Gabi. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na escuta do controle. Esteja atento a tráfego próximo a Pituaçu, mantendo 500 pés, sentido contrário. Ok, já foi superado pelo tráfego Mike Juliette Romeu. Fazendo a ATR, vamos a Lima, tem cabeceira. Faz a ATR, Lima, tem. Bom, nós termos. À direita, perfil de saída Arbo, após direto destino. Transponder 5163 e controle FR 1-20-28. Saída Puca para o 250. Confirmando é Pucajamo Aracaju. Pucajamo Aracaju. Obrigado. Controle é o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Está no farol de Itapuã, cara. Se autorizado, dá presente. Manter sobrevoo sobre o sobre Paulo da Lima. 500 pés na escuta do controle autorizado. Autorizado, está presente, Romeu. Mike Eco Oscar, chame torre na frequência 118.95. 118.95, aguardo para cruzamento maior. Torre Salvador, o Papa Romeu Eco Mike Oscar, aguardando para cruzamento da cabeceira 17. Eco Mike Oscar, confirme destino. A costa de São Ipsi, mantendo 500 pés sobre o litoral. Eco Mike Oscar no ponto médio da 1-0, autorizado o cruzamento, vento 1-0, 0 graus, 2-0 mais, a minha escuta. Obrigado, esse é o cruzamento no ponto médio da 1-0, Mike Oscar. Trip 5447, decolado 3-1, chame controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, water. Intercepta o Zulu 1-6, até Brava, até Zulu e após conforme rota do plano. Transpondeu 5171 e o controle opera em 1-2-0-2-8. 340, barulhos autorizados. Via para o Zulu 1-6, recolo da 1-0, com a direita, Israel, Leda, Brite, intercepta o Zulu 1-6, Brava, até Zulu, Trive, Posso, chegando em Guarulhos. Aciona 5171 e o controle 208. Está correto, me pronto pushback e acionamento no posição 1-1. Afirma aqui, Tomara. Frequência 1-9.8. 19.8.3.2.8. Papapá, Serra, o Golf e Foxtrot, chame Centro Recife na frequência 1-2.5.4.5, alterna 1-2.6.8.5. Injeção da escuta da torre. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, mantém o setor norte do aeródromo, tem aeronave na aproximação da 1-0, trip 5595, é um Alfa Tango 72. Ok, vai manter, norte, já presente. E chame controle 1-2-0, destino 8, Eco, Mike, ótimo. Obrigado, vai chamar controle 1-2-0-8, Mike, ótimo. Bruno 806, informa um helicóptero voando com o setor contra o corredor forte, não irá interferir na sua decolagem. Está a 500 pés. Gente, boa noite, 06, está autorizado? Autorizado, vento 080 graus, 13 nós, o gol no 806. Autorizado, decolagem, boa noite, 06. A Borelefa e após direto de China. O transpondeu 5161 e controle a em 1-2-0-8. Travada, aguardando o pista livre. Portará baixado checado, segurado 5. Gente, mantenha o litoral 500 pés. Prato, mais jovem. Gente, mantenha 500 pés no setor norte do aeródromo, aproximação da 1-0. Trip 5240, reduza a velocidade para 230 nós. 230, trip 5240. 595, baixado, checado com o ILS. Confirme quem chamou o solo. Voo 90, vento 0,80 graus, no 4 mais, 3595. Voo 90, 3595. Voo 806, decolado aos 35, chame controle 120, decimal 8. 208, igual a 906, boa. Voo 954, visual com a TR da trip na final da 10. Tá visual na final. Após o pouso, mesmo anima, tem cabeceira. Após a passagem anima, tem voo 954. Salve Web 6721, tá pronto pro táxi, 146 a bordo, 436, Aldeana Recife. Sai da PUCA, sub e mantenha 230. 230, igual a 806. Trip 5240, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 240. Gente, autorizado o ingresso na 197, à sua direita. Ah. E reporte ele na pista. Se der informação, desça para 4 mil pés, ajuste 9009. 4 mil, 9009, 5240. IP 5240, chama o sinal Salvador na frequência 19 decimal 8. 19 decimal 8, IP 5240. 6140, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85 para o voo Chanel. 6140, obrigado. Lima Quilo Zulu, mantém a proa. Índia Juliette, Cairu, 1 mil pés. Cairu, autorizado, Cairu 1 mil pés, decolagem da 1-7, curva direita, corredor axé. Acione o transponder 0161 e controle APR em 1-20.8. Temos 0160. Gente, eu acho que eu vou facto e eu estaciono na frequência. 5595 no solo aos 37, chame solo 1219. 2194. Voo 9754, vento 1-0 graus, 1-4-9, decolagem da 1-0. Livre a decolagem, pistão 0, voo 9754. Avião 721, fax, via Índia, até Ponte Espera, quando lá, torre 1-0-9-0-9-5, ajuste na 009. 9-0-9, Ponte Espera, 2-0-9-0-9-0-9. Solo, trip, 5-5, livre a pista. Quem chamou a torre? A formação vem de contada. Marinha 5053, ciente. Da WebJet até o ponto de espera da pista na 0, quando lá a torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-0-9. No número 2 no setor, tem 3216. Tanto 3193, colhendo o equipe de solo após o traçador de pequeno porte. A retaguarda está livre, reporta táxi. Coordenação do traço pequeno porte, livre, chama táxi, 3193. 1924, chegada a mar e desça para nível de voo 050. A Índia, Romeu Índia, Uno Mil Pés, decolagem da 1-7, curva direita, corredor Axé, transponder 0126, controle aéreo em 1-20-8. Um ajuste 009. Uno 328, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-8 nós. Livre pouso na 10, voo no 328. Uno 754, decolar 1-39, chame controle 1-20-8. 208, controle, Uno 754. Voo 95, ajuste 1-0-0-9. Reposta em ponto de parada ótica. Controle Salvador, é o Gol 1754, está na saída Pulga com Zipa, cruza 2000. 1754, contata da saída Pulga, sube e mantenha 390. 390 na Pulga, 1754. 1806, chama centro, Recife na frequência, 125.45, alterna, 126.85. 2545, alterna 2685, Gol 1806, boa. Pode dar Gol na final da 1-0. Rapaz, o pouso mesmo, ali mantém cabeceira. Curte após, conforme a rota do fã. O transponder é o 5170, controle aéreo 1-20-8. Confirma a posição após o mapa? Blue Vitor, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar. Ok, 360 Galinha, após o Lu 10, da Euleda Bridge. Map, depois Blue Vitor e conforme o plano. 5170 é o transponder, 208 controle. Está correto, chame pronto para o pushback acionamento na posição 05. Aproximação na 190, seja. Está no visual ao contrário. Na 190? Trip e um Papatango Lima, quilo Zulu. Papouso, ajuste 1-0-0-9, reporte baixado e travado. Entrada 5200-40. Voo 1-3-2-8 no solo às 4-1, livre à direita, chame solo em 1-2-0-9. Direita, solo 2-9, vamos 3-2. Acho que entra voo trip 5-2-4-0. Trip 5-2-4-0, sem aproximação, aguardando pista livre. Dando 5-2-4-0. Charlie, Inter Tango, vento 1-0-0 graus, 2-0-9, livre decolagem da 1-0. Eu irei autorizar quando possível. Ok, só não tem pressão. Decolagem da 1-7. Isso. Salvador, 1-3-2-8, boa tarde. Sim, mesmo. Gol, 1-3-2-8, livrou, boa tarde. Boa tarde, segue se vier Alfa, comandante da Juliette. Alfa, mandando de DF, beleza. Decolagem da do Papa Alfa 3-2 da 1-7, autorizado o ingresso. Então, você já pode alinhado, pronto. Charlie, já estamos decolados aos 4-3, chame controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, tambo. Vitor Índia, Juliette, decolado aos 4-3, chame controle 2-0-8. Vitor 4-8, Índia, Julie. Trip 5-2-4-0, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 2-0 nós. Livre pouso 1-0, trip 5-2-4-0. O meu Oscar Bravo, prossiga.